It feels like Atenção, José Walter! Para sua comodidade e economia, a Casa Bessa Polpas tem todas as polpas com preços de fábrica, direto para sua casa. E o que é melhor, nós entregamos na sua casa, sem cobrar taxa de entrega. E aceitamos cartões e Pix. E tem mais produtos regionais como manteiga da terra, doces caseiros, castanhas, cajuínas e muito mais. Lá tudo é uma delícia. Então, tá esperando o quê? Peça pelo nosso fone zap 996-88-2318. 996-88-2318. Ou faça-nos uma visita. A Casa Bessa Polpas está esperando você na Avenida L, número 160, primeira etapa do José Walter, vizinho ao Chico do Frango. Será um prazer atender você. Atenção, José Walter! Para sua comodidade e economia, a Casa Bessa Polpas tem todas as polpas com preços de fábrica, direto para sua casa. E o que é melhor, nós entregamos na sua casa, sem cobrar taxa de entrega. E aceitamos cartões e Pix. E tem mais produtos regionais como manteiga da terra, doces caseiros, castanhas, cajuínas e muito mais. Lá tudo é uma delícia! Então, tá esperando o quê? Peça pelo nosso fone zap 996-88-2318. 996-88-2318. Ou faça-nos uma visita. A Casa Bessa Polpas está esperando você na Avenida L, número 160, primeira etapa do José Walter. Vizinho ao Chico do Frango. Será um prazer atender você.